saudade. A saudade não te quer. Deixa dormir sossegada. A saudade está cansada. Ela precisa esquecer. Deixa dormir sossegada. A saudade está cansada. Ela precisa esquecer. Não chames pela saudade. A saudade está aqui. Foi por aí enjeitada. A saudade está cansada de tanto chorar por ti. Foi por aí enjeitada. A saudade está cansada de tanto chorar por ti. Chamou por ti tantas vezes. Chamou sem cessar. E esperou por ti tantas vezes. E esperou dias e meses. E não quiseste voltar. E esperou por ti tantas vezes, esperou dias e meses, e não quiseste voltar. O passado não se alcança. Meu amor, perde a esperança quando a saudade se cansa. Não há mais nada a fazer. Meu amor, perde a esperança quando a saudade.